onde a sua mente está agora? Seis faces num polígono, brilha cristal num bangalo. Foco, miro no lóbulo, mas cava igual D'Angelo. Clique, swing, búlgaro, design franco, húngaro. Sniffex, búlgaro, fígaro, fiz com fígado. Raiva, num cubículo, vácuo, quem dera, Mykonos. Tungsten, gira, escalando, tipo lúpulo. Tig, minha boca, um túmulo, no júbilo do século. Título do capítulo, chute, Pelé no ângulo. Praldo, uns oráculo, doido, outros ridículo. Minas e o triângulo, bique com B maiúsculo. O cofre da losango, pus pertencente ao círculo. Bola ao centro do retângulo, outra chance pro discípulo. Olha meu currículo, bico, não cabe rótulo. Saca, rapper vírgula, tento cúmulo do cúmulo. Amplexos e ósculos, complexo espetáculo. Conhece equiângulo, agora refaz o cálculo. Pode diamante, flâmula relucente. Vamos lá no que togo, na honra é o obstáculo. Esferográfica no palco do que vive tipo um glóbulo. Guarda a vida, pique óvulo, tem que refazer o módulo. Os moleque quer estímulo, lembra quem nasceu no estábulo? Rap é tentáculo, no fim só um veículo. Deus me fez telúrico, parça, denso e lúdico. Cata, louco e lúcido, trava igual mal súbito. Emana dos folículos, aponia de epícoro. Incensos de sândalo, chapa, sou Michelangelo. Tem Deus, isso é o pináculo, pega o binóculo. Lua no semicírculo, eu e a rua no vínculo. Profundo tubérculo, passeio como um pêndulo. Morcego no crepúsculo, essa aqui vai no ventrículo. Calçadas em uníssono, o rap tá monótono. Sem foto, Joe, que saque é pra quem nota. Flow humilde como um átomo. Eu falei sem foto, Joe. Grave igual barítono, junto ao povo tipo pífono. Coroado, saca Stefano, mãos ao alto como um Y. São Paulo, Brasil.